Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. O programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, domingo 20 de setembro de 2020, uma linda manhã do inverno brasileiro, aliás, o último domingo do inverno brasileiro, e aqui estamos com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste. E estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e mais uma vez nós damos graças a Deus por podermos estar presente nesse programa e que nós possamos nessa hora e meia refletir e conversarmos com os nossos ouvintes sobre a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, aumentando, procurando levar um interesse maior a esses ouvintes para que se aprofundem nesse assunto. Um bom dia a todos. Obrigado. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Luiz, Geraldo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Já estamos aí com mais de 40 pessoas com a gente. Um abraço a todos que estão aí nessa manhã gostosa de esticar as horas na cama, né? Tem gente que deve estar na cama nos ouvindo, mas não tem problema também. O importante é estar junto com a gente, né? Um abraço. Bom programa para nós. Muito bem, meus amigos. Como vocês sabem, o programa tem três blocos e cada programa a gente batiza com um nome que é a essência, a mensagem principal do livro principal, que é o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. E hoje o programa tem o título A Prática do Bem. Por si só, é uma grande mensagem a todos os seres humanos, a todos nós, da necessidade que temos de fazer o bem. E foi pensando nisso que eu escrevi essa pequena frase. Os grandes gestos de bondade são sempre lembrados. A prática do bem exerce um misterioso fascínio na mente humana. O bem está sempre cercado de uma aura radiante e contagiosa. O gesto educado, a palavra amorosa, o olhar meigo, o silêncio necessário e a presença da alegria são ingredientes do bem incorporados no bom exemplo. Que o bem esteja presente entre nós e, acima de tudo, nos inspire e guarde. E é com essa introdução que começamos o programa Visão Espírita do dia 20 de setembro de 2020. E para começarmos, vamos abrir o primeiro bloco com uma leitura do livro Vinha de Luz, que a gente já estuda há muitos anos, estamos quase encerrando, deve faltar uns de 5 a 10 capítulos para a gente encerrar esse livro. E hoje, até em consonância com os estudos que vamos ter, selecionamos o capítulo 37 do livro Vinha de Luz, que tem o título Orientação. E Emmanuel selecionou uma frase de Paulo na epístola endereçada aos Tessalonicenses, quando Paulo diz o seguinte: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vo-lo temos mandado. Então, lendo e refletindo sobre essa frase, Emmanuel Assim nos explicou. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizagem evangélica. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quanto se propõe a servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios, e o que trabalha com as próprias mãos encontra luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isto. Com esse texto maravilhoso, eu peço ao Luiz que faça a primeira interpretação, Luiz. O Alan, ele tem um costume de mencionar, né, que distraídos vamos vivendo. E o ser humano, realmente, uma grande parte, ele ainda não entendeu que as coisas não foram criadas do nada, né? Existem leis, existem processos, e tudo surge de um processo muito repetitivo. Quando a gente vê o nosso sistema respiratório, a gente fica imaginando, né, como o sistema circulatório, a gente fica imaginando que Jesus, então, pegou um monte de... Deus, né, pegou um monte de barro e ali ele deu vida àquele monte de barro e surgiu o homem num átimo, né, numa vontade, num passe de mágica. E, na realidade, a ciência nos mostra completamente diferente. Todos esses sistemas, eles foram elaborados em seres primitivos da criação de forma muito lenta, muito gradual, até se formar isso que a gente conhece. Então, a espiritualidade, de uma forma muito sábia, conhecendo, né, o nosso nível, inclusive, evolutivo, nós somos distraídos, a gente vive querendo novidade. O próprio Kardec, lá na codificação, ele já era cobrado por novidade. E ele dizia, não, nós temos que nos debruçar sobre o que nós temos e aprender sobre isso que está na nossa frente. Então, nós estamos acostumados com a superficialidade. É, e, aliás, nós estamos vivendo na época da superficialidade. Eu conto muito aqui, né? A gente recebia um presente no dia de Natal, a gente curtia aquele presente meses. Era um presentinho e se debruçava sobre aquilo, curtia aquilo. Hoje, nós deseducamos aqueles que nos são caros. A gente dá um presente e a criança nem abre aquele presente, nós já estamos empurrando outro. Quer dizer, ele não tem nem o prazer de curtir. A gente já está... Você veja a questão dos celulares, a gente nem sabe os recursos que os celulares têm, já estão lançando modelo novo e você já está brigando para... tem um modelo novo. O Alan comenta muito aqui sobre aquele amigo dele que foi mostrar o carro novo e aí na conversa já fala assim, ah, você precisa ver o carro que eu vou comprar. Então você veja o seguinte, nós somos muito chegadinhos à novidade, mas temos um péssimo defeito. Nós não queremos nos aprofundar em nada. Então a gente fica sabendo um pouquinho de tudo, né? E depois a gente chega à conclusão que não sabe nada de nada. Então, o apóstolo Paulo, ele nos remete à nossa tarefa primordial. Nós temos que, através do processo de repetição, começar a tomar o gostinho pela prática do bem. Todo ser humano, a priori, antes de praticar o seu primeiro ato de bondade, ele é egoísta, ele não quer saber. Quando ele pratica o primeiro ato, ele ainda se classifica como bobão, como tolo, fica sustentando os outros. Lá por uma série de atos, nós sentimos o primeiro prazerzinho no sorriso do nosso semelhante. Aí nós começamos a aprender, a começar a sentir o prazer da prática do bem. E aí a gente, depois de muito, muito, muito treinamento, muita insistência, muita prática, a gente pode chegar lá no estágio da Irmã Dulce, né? E viver pela prática do bem, porque aquilo é o nosso prazer. Aquilo é a nossa vontade de fazer, porque nós desenvolvemos. Então, no estágio evolutivo que nós estamos, nós precisamos decorar, fazer todo o bem que nós pudermos. Inicialmente é por um ato mecânico, e aí com isso a gente vai desenvolvendo a capacidade de gostar da prática do bem. É isso aí, Geraldo. Alan, o seu comentário, meu amigo. Rapaz, você sabe que eu fiquei aqui meditando, né, em todos esses detalhes aqui desse texto. Que texto rico, rapaz. Porque tem textos que eu acho do Emmanuel, assim, ele é belo, né? Porque ele sempre usa o português de uma forma muito rica, ele usa um simbolismo muito rico, né? Nesse aqui, ele vai direto ao ponto, né? Ele nos evoca o seguinte, procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. E muitas vezes, rapaz, a gente perde a nossa paz não pelo nosso quinhão, né? Pelo quinhão alheio. Normalmente a gente perde paz pelo quinhão alheio. A gente perde mais tempo olhando para a vida dos outros, e aqui eu estou falando outros, qualquer outros. Aquele que está do nosso lado, aquele que está na jornada com a gente, né? Para conservar a harmonia, né? Tem que ter foco. O Luiz lembrou bem aí do que eu sempre brinco aí, que a gente vai vivendo distraído, né? Mas a gente tem que ter foco, né? O preço é praticar o bem. E às vezes a gente quer cortar caminho. Quando a gente quer cortar caminho, a gente muitas vezes deixa o bem de lado e vai passando por cima de tudo e todos, né? E isso é complicado. A gente realmente fica muito... muito, a gente pega gosto por querer atalho. A gente pega gosto por não fazer o que é necessário. Né? A gente pega gosto em tirar as nossas obrigações de lado. Né? E não tem outro caminho, né? Só aquele que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade. Sabe que Paulo de Tarso, Paulo de Tarso, ele tinha assim bastante tarefa durante a noite com o cristianismo, né? Ele tinha uma tarefa gigante com o cristianismo, mas ele só praticava isso à noite. Durante o dia, ele estava no tear tecendo, tecendo para produzir dinheiro para o seu próprio sustento. Tem muita gente que quer ser cristão ou falar que tem harmonia, mas vivendo às custas dos outros, e aí isso realmente não é a prática do bem. A gente tem que entender que o sustento da vida sai das nossas mãos individuais e que para a gente chegar a esse caminho, né, de evolução constante, a gente precisa dedicar, fazer tudo que está no nosso interesse. E acho muito interessante, né, Geraldo, que o Remano, você que gosta dos títulos, ele dá o título de orientação. É. É exatamente isso, meus queridos ouvintes. E quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando no seguinte: o Emmanuel fala assim, que muitos se descuidam dos compromissos assumidos. Compromissos assumidos nesta encarnação e antes dessa encarnação. Antes de nós estarmos aqui com o corpo, nós somos espíritos e éramos espíritos. E esses compromissos foram firmados lá, no mundo espiritual, antes de vir à Terra. E esse compromisso não ficou firmado num papel, não está num cartório registrado lá. É um compromisso moral, é um compromisso de vou fazer porque precisa fazer. E quando a gente reencarna, esse compromisso está na nossa consciência. Só que quando a gente reencarna, parece que a gente esquece que é espírito. A gente fala assim: oh, onde é que estão tá as orientações para a gente fazer o bem? Está aqui dentro, você já recebeu tudo, está lá no seu íntimo. Mas a gente se acostuma assim: não, eu tenho que pegar um livro, eu tenho que achar qual que é o compromisso aqui que está dizendo para eu fazer. Agora, como é que a gente descobre quais são esses compromissos? Nós possuímos duas ferramentas: a inteligência e as intuições, a sensibilidade. A maioria das coisas boas não são lidas, elas são sentidas. Então, que a gente se dedique mais a estudar. Porque é através desses livros que o Emmanuel traz para relembrar os compromissos que assumimos lá. Quando o Emmanuel traz um livro dessa natureza, não é porque nós não sabíamos, ele está lembrando para a gente: olha, o compromisso que você assumiu lá, você está esquecendo. Então, eu vou trazer uma orientação para você de um assunto que você já sabe. Você não é ignorante desse assunto, você só precisa lembrar. Você trabalhar a sua intuição, trabalhar os seus sentimentos, trabalhar as suas emoções, para que você consiga lembrar desses compromissos, além dos compromissos traçados aqui na Terra. Então é preciso que a gente siga essas orientações. Eu sei, por exemplo, de um jovem que esse ano, nós estamos no mês de setembro, ele já leu quase 40 livros. É a única maneira que tem de se instruir. Não existe outra maneira. Você tem que ler, você tem que se instruir, você tem que pensar, você tem que rezar, você tem que participar. Assim você vai criando vínculos espirituais e esses compromissos começam a surgir na sua consciência. Você começa a ver que o melhor é por aqui ou por ali. Eu vejo, Alain e Luiz, esses livros como se fosse aquele Google Maps. Você vai em algum lugar, o Google Maps fala: olha lá, daqui a 3 ruas você vira à direita. Mas como você é teimoso, você fala: não, eu vou virar à esquerda. Aí você vira à esquerda. Pô, agora vamos corrigir a rota. Agora, daqui a 2 quadras, você vira à direita. Não, vou virar à esquerda de novo. E depois ele fala: ó, eu não cheguei no destino. Mas é claro que não chegou. Você não seguiu as orientações que estavam sendo dadas. Então é fundamental que a gente perceba que esses livros são chamamentos da espiritualidade tentando despertar em nós esses compromissos assumidos. Muito bem, meus amigos, 9h49. Você que nos assiste e que assiste o programa, dê um like no nosso canal, divulgue essa ideia, compartilhe esse programa com os seus amigos. Muito bem, 9h49, estamos aptos agora a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo tão necessário da moral evangélica, do livro de Caibar Schutte, Parábolas e Ensinos de Jesus. Já falei tantas vezes, mas esse meu livro aqui virou um livro de cabeceira. É interessante como o Caibá, ele detalha a parábola de uma tal forma que ela fica perfeitamente compreensível. E no programa de hoje, selecionamos, aliás, para a sequência, a parábola da semente. Então eu vou ler a parábola, uma parábola curtinha, depois eu vou destacar algumas frases do Caibá e Luiz e Alain fazem as interpretações. Então, parábola da semente. São as parábolas que Jesus contou, não somente aos seus discípulos, mas todos aqueles que o seguiam. Está registrado no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, do versículo 26 a 29. E disse Jesus: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão, cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Essa é a parábola. E é interessante, muito interessante, além da parábola, são os comentários do Caibá. Mas como é um comentário que ficaria lento demais para a gente ler, eu destaquei algumas frases. E eu fiz um textinho considerando as frases do Caibá, em que o Caibá diz, em tudo entre aspas, né, a terra é um prodígio de fecundidade, enfatizando que tudo vem da terra. E lançada a semente à terra, germina e cresce sem se saber como. E ainda confirma que a palavra de Jesus é a semente da árvore que dá frutos de vida eterna. Com uma linda frase, Caibá encerra os seus brilhantes raciocínios ao escrever: a força secreta que produz todas as transformações orgânicas também produz as transformações psíquicas. E é com essa introdução, com essas imagens, a parábola da semente, que eu peço a Luiz que traga mais luz sobre essa parábola. Ô, Geraldo, se você for estimar aí que, em média, a cada 180 anos a gente vive uma encarnação, nós já tivemos contato com essa parábola aí pelo menos há 10 encarnações. E, por incrível que pareça, a gente ainda está temando. A gente ainda tema porque a gente não assimilou ainda que o aprendizado se processa pela repetição. Então, nós temos que entender que nós temos que... Você, quantos anos você passou no banco escolar até que você chegasse à residência de medicina? Não tem mágica. A gente primeiro aprende a teoria, aprende todo o conceito teórico e depois a gente se atira à prática. Então, não existe mágica. Nós temos que estudar o Evangelho, alguns vão estudar relembrando, outros mal começam a ler, já lembra de tudo, por causa do número de vezes que já se debruçou sobre isso. Quantas vezes nessa encarnação a gente já se debruçou sobre essa parábola? N vezes. E a cada dia que a gente repete, surge um fato novo. Então nós temos que estudar constantemente. E aí Jesus nos mostra a exemplo da semente que, caindo na terra, ela cria condições para desabrochar, né, e produzir aquele fruto na forma definitiva. Mesma coisa somos nós. Então nós, espíritos, encarnamos depois de um bom planejamento no plano espiritual, depois de uma resolução de propósitos, Então, a gente reencarna para fazer aula prática daquilo que a gente está tentando fazer de nós como espíritos imortais. Então, é um trabalho realmente de perseverança, repetição. Então, nós, espíritos imortais, estamos sendo lançados à Terra para mais uma experiência para poder gravar esse Evangelho de Jesus na nossa existência. E a gente, além de tudo, ainda recebe os modelos daqueles que deram certo. A gente recebe uma irmã Dulce mostrando assim, olha, o que que é o modelo que assimilou. A gente recebe um Chico Xavier. O Chico viveu aqui, produziu 400 livros. Desses 400, ele não usufruiu um. E olha que ele passou uma dificuldade desgraçada. Ele vivia numa pobreza desgraçada, mas não foi capaz de dizer assim, ah, me dá 10% disso aí para mim poder me virar aqui com meus problemas. Imagina quantas e quantas situações esse espírito não sofreu e não se dobrou, ele permaneceu íntegro. Então, esses modelos, culminando com o paradigma de Jesus, é para nos mostrar, gente, vocês são que nem esses caras aqui. Esses caras já estão chegando perto e Jesus chegou à perfeição. Vocês podem fazer a mesma coisa, mas vão ter que trabalhar. Não tem mágica. Vai ter que ser enterrado na terra úmida, vai ter que ficar na escuridão, vai ter que sofrer o desabrochar, vai ter que sofrer intempérie, vai ter que sofrer a ação dos ventos, vai ter que resistir. É assim que se constrói uma árvore. É assim que se constrói um ser que se sustenta. Aquela história de que o anjo foi criado perfeito, a própria igreja provou que não deu certo. Porque por ser criado perfeito, decaiu. Nós não. Nós vamos ter que criar a nossa perfeição. E eu nunca vi cair nenhum espírito que criou a perfeição, porque ele tem fibratura. Ele desenvolveu a perfeição em si. Essa é a nossa tarefa. Então a gente tem que parar de dar murro em ponta de faca e tratar de seguir a regra. Segue o caminho, repete até aprender. É isso aí, Geraldo. É realmente uma explanação muito interessante. E agora eu peço ao Alan que dê a sua interpretação a esse texto tão maravilhoso, Alan. Geraldo, eu vou me ater à frase "a força secreta que produz todas as transformações". Isso no comentário de Caibar, né? A força secreta que produz todas as transformações orgânicas também produz as transformações psíquicas. Eu tô numa tarefa, estou trabalhando muito agora, trabalhando, eu digo, materialmente. Estou num momento que estou trabalhando bastante e não está me sobrando muito tempo para fazer algo que minha intuição manda eu fazer, que é escrever sobre a evolução psíquica na luz do Espiritismo. Né? O psiquismo é o que nós, encarnação a encarnação, vamos depurando. Porque com o psiquismo evoluído, desenvolvido, todo o corpo vira ferramenta. Né? Com o psiquismo destruído, o psiquismo em frangalhos, o psiquismo enrolado em um monte de neuroses e psicoses, qualquer corpo é problema. Né? Então, nós temos que ter muito foco em nossa encarnação para a evolução psíquica. Então, quando o Caibar fala para nós aqui nesse comentário, que aqui não está na parábola, está no comentário de Caibar, né? Que a força secreta que germina tudo na Terra também produz as transformações psíquicas, para mim, isso é muito claro perante tudo aquilo que eu estou lendo. Não existe mágica na transformação psíquica. Então, se você tem que desenvolver a tolerância, a paciência, o mundo vai te dar em sua volta intolerância e dificuldades, porque não é mágica. Você não vai desenvolver tolerância e paciência do nada. Você só vai desenvolver com as ferramentas que você tem na vida, né? Então, ontem, por exemplo, eu li uma postagem no Instagram lá de uma amiga, ela falando assim, nossa, como eu me desenvolveria mais se não tivesse que conviver com pessoas. Quando eu li aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, ela não está entendendo. Que é justamente por ela estar convivendo com essas pessoas que ela tem a oportunidade de desenvolver. E eu passei um comentário para ela, né? Eu falei, mas as pessoas são as ferramentas que nos auxiliam na evolução psíquica. Não se afaste da convivência com elas. Você, ao contrário, tem que se aproximar das pessoas. É justamente nessa convivência que a gente vai conseguir fazer a evolução. Então, quando nós lemos aqui na parábola da semente, né? Veja só, somos para Deus como sementes. Eu vou fazer essa alegoria, né? E a gente precisa germinar e crescer. A terra não tem a semente que nasce na pedra, não tem a semente que nasce na areia, não tem a semente que nasce no deserto, não tem a semente que nasce na água. Aonde a semente for jogada, ela germina e produz frutos. Mas ela só produz frutos se ela for trabalhada. Quem que nos trabalha como sementes, né? É nós mesmos. O máximo que a gente pode ter recebido dos nossos pais é uma direção, é um rumo que foi dado para nós até mais ou menos os 7 anos de idade. O que os nossos pais conseguiram fazer com a gente até ali é a grande pérola que nós vamos desenvolver durante a vida com o nosso esforço. E é interessante que quando as coisas começam a dar errado, a gente tem uma rapidez em culpar os pais, né? Olha o que meu pai fez, olha o que ele deixou de fazer. Oh, se ele tivesse me ajudado, se ele tivesse feito isso, se ele tivesse feito aquilo. Mas não é o pai o responsável é você. Só você. Ninguém é responsável por sua evolução. Lembra sempre, você é a semente, uma das sementes que Deus lançou no mundo. E ele solta sementes em todos os solos. Mas ele tem a sabedoria de colocar a gente no lugar que a gente tem que estar. Se é pedregoso, é porque ali que eu tenho que nascer. Se é suave, é porque é ali que eu tenho que nascer. Se é espinhoso, é ali que eu tenho que nascer. E faz a sua parte na obra divina. Se desenvolve, faz com esforço. Pratica o bem, como o Geraldo está nos evocando hoje. A prática do bem é o que nos transforma, porque a gente para de se preocupar com os pequenos problemas nossos, e começa a se preocupar com os problemas dos outros. Os nossos viram fichinha. E aí a gente tem oportunidade de olhar as pessoas de forma mais suave, olhar o ser humano como ferramentas de Deus, não como entraves da nossa evolução, não como entraves da nossa vida. Era isso, Geraldo. Muito bem. Eu sempre imagino que Jesus, ao falar, ao nos trazer essa parábola, a intenção dele era impactar aquele povo, que era um povo quase que totalmente que vivia da agricultura, vivia nos campos, alguns deles moravam na cidade, mas todos eles tinham um grande conhecimento da natureza, das plantas, das árvores. Então é um assunto que é muito típico deles. Hoje talvez a gente tenha um pouco de dificuldade, mas eles, para eles aquilo era o dia a dia. E todos eles conheciam como funciona a semente. A semente, para germinar, ela precisa romper a casquinha dela. Se ela não romper a casca dela, ela não germina. Então, esse era o impacto. Para a gente poder crescer e ter essa transformação psíquica, a gente precisa romper com algumas cascas, alguns paradigmas, alguns dogmas que a gente cria nesta vida. Seja por hábito, seja por causa da religião, por causa da criação, seja lá por que for da profissão, você tem que romper com algumas cascas para que você germine, para que você frutifique, que você dê frutas. Eu falo isso, não falo para vocês não, falo para nós mesmos. Nós precisamos romper essa casca. E só assim a gente se transformar. Porque no mundo espiritual, e aqui mesmo, como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, você vai construir a sua casa baseado naquilo que você pensou, sentiu e fez. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 5 minutos e fizemos um bom começo com essas duas obras do Vinha de Luz e do Parábolas dos Ensinos de Jesus. Estamos aptos agora a começar o terceiro e o principal bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do Céu e Inferno, um livro que veio a público no ano de 1865. Allan Kardec foi o coordenador e o redator de toda a obra. Ele se baseava em comunicações espíritas, sejam psicográficas, sejam psicofônicas, em várias cidades da França, da Espanha, da Europa inteira, fora da Europa, e ele juntava tudo e ele foi escrevendo todos esses textos. E hoje ele traz um texto aqui que é da segunda parte do capítulo 8, em que ele fala de um espírito chamado Adelaide Marguerite Gosset. Essa história é mais uma das histórias que é interessante. Enquanto nas outras ele falava das grandes provas, dessa ele dá um destaque muito grande à prática do bem, que é uma necessidade de cada um de nós. Então, sobre essa prática do bem, a história dessa moça chamada Adelaide Marguerite Gosset se passou em Harfleur, na Normandia, na França, em 1861. Tratava-se de uma pobre criada que iniciou os trabalhos aos 11 anos de idade. Ela era uma pessoa muito simples, pela carência familiar, para poder juntar um pouquinho de dinheiro para ajudar seus pais, ela começou a trabalhar com 11 anos. Um ano depois que ela trabalhava, houve uma inundação do rio Sena, levando à miséria os seus patrões. Eles plantavam hortifruti ali e a inundação simplesmente devastou a região. Eles perderam não só as plantações, como os animais. E eles, da noite para o dia, ficaram pobres. Ficaram sem nada. E ela, a Marguerite, a Adelaide, condoída com essa situação, embora fosse uma funcionária de 11, 12, 13 anos, ela resolveu pegar o dinheiro dela e dar aos patrões, porque viu o sofrimento que eles estavam. E assim passou por um período até que os patrões acabaram desencarnando. Mas deixaram uma filha, que era viúva, sem recurso nenhum. E ela continuou como se fosse empregada dessa moça, ajudando essa moça. Ela acabou casando e com o dinheiro ela continuava como sendo uma funcionária da filha dos patrões. E toda essa abnegação dela durou em torno de 50 anos, até que ela teve uma morte súbita por uma paralisia e desencarnou. E nesse desencarne, esses gestos dela já estavam sendo conhecidos da própria sociedade. E toda a sociedade já a respeitava como uma pessoa boa, conhecia a sua história. E ela, na sua morte, ela foi homenageada pelas autoridades municipais. Inclusive cita que algumas lojas maçônicas da época também foram lá se ajudar e fazer uma homenagem a essa moça, que em toda a vida deu um exemplo de bondade, de humildade, de trabalho, de dedicação. E aí, passado algum tempo, como ela ficou famosa na sua época pelas atitudes boas que ela fazia, Kardec resolveu evocá-la no Centro Espírita. E aí vocês precisam ler todo o texto, e essas perguntas que eu vou fazer ao Luiz e ao Allan é como se fosse uma síntese do texto. E aí eu falo assim ao Luiz. A vida humilde, Luiz, com poucos recursos financeiros, é um grande desafio para o espírito. Quando é o próprio espírito que solicita tal condição, a experiência se converte num sublime aprendizado. Então eu pergunto a você, Luiz, por que a pobreza material é solicitada por alguns espíritos em próxima reencarnação? E como vencer essa prova da pobreza? Tem gente que é muito pobre demais. Por que que ele solicita esse tipo de prova, Luiz? Ô, Geraldo, nós acabamos de estudar aí a parábola da semente. E foi, a gente viu que existem sementes que caem sobre o pedregulho e não encontram terreno fértil para germinar, né, para crescer. Nós vimos que tem sementes que crescem, que dão muitos frutos. E é exatamente essa história que você leu. Qual é o terreno que propicia a boa semente, o seu crescimento? Toda a vitamina, todo o recurso que vem da natureza para o crescimento da semente é a dificuldade. Né? Toda essa dificuldade que você citou da moça, na realidade foram todos os ingredientes que a natureza lhe forneceu para poder dar frutos. Agora, como é que uma semente ela vai se tornar propícia a dar frutos? Então, toda a parábola falou exatamente sobre isso. Essa semente, ela com... Você comentou, você até abriu um parênteses aí, que a semente tem que romper a sua casca. Então, é um período, uma parte do processo que cabe a nós. Enquanto nós não aprendemos a romper a nossa casca, não surgem os terrenos férteis para a gente dar fruto. Sim. Porque se a semente não consegue romper a sua casca, adianta botar numa terra boa? Ela não consegue romper, ela vai apodrecer. A umidade vai chegar e ela vai apodrecer, porque ela não consegue romper a casca. Então, quando nós observamos aí, esse espírito, na realidade, ele fez uma tarefa maravilhosa, você viu que a vida aí foi exemplar, né? Ele serviu como referência para a comunidade. Esse é o evangelho vivo. É aquilo que Jesus tanto fala. Esse executou. Esse apresentou obras. Agora, não foi para o dia para a noite. Ele se preparou. A história, quem ler essa história vai ver que ela menciona muito claramente. Eu me preparei no plano espiritual por muito tempo para poder vir com os elementos necessários para germinar e dar bons frutos. Então, você estudando a doutrina espírita, você aprende aquilo que está inserido nessa história. O plano espiritual não daria essa incumbência a essa mulher se ela não tivesse condições de executar e dar o bom exemplo. Como ela fez essa parte por si, desenvolveu essa capacidade, ela recebeu essa incumbência muito difícil. Então, a gente cansa, né, de repetir aí, Deus não nos dá prova maior do que as nossas forças. É um exemplo. Então, para que Deus nos conceda grandes tarefas, nós precisamos nos qualificar. Então, a lição do Emmanuel fala isso de uma forma muito clara. O Paulo fala muito claramente. Fica na tua. Faz o que você tem que fazer, que é se municiar de elementos para que o plano espiritual pince você para ser um exemplo quando você tiver condições de dar o exemplo. Já imaginou o que seria do evangelho se os exemplos que se exaltassem fossem exemplos fracassados? Mas não. Os heróis só surgem quando mostram que têm capacidade para executar aquilo. Por quê? Porque são exemplos. Tem que carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, nós assistimos aí um exemplo de um espírito que se preparou, e foi um preparo muito... Você vê que o processo, ela descreve, foi muito, muito forte. Ela enfatizou que ela se preparou muito antes de se submeter a essa prova. E é isso aí. Serviu de exemplo para o nosso estudo. Né? Então, você vê que esse espírito, além de ser mencionado na época e servir como referência, como um ótimo exemplo, está servindo como referência até para o nosso estudo em 2021. É isso aí, Geraldo. Muito bem, Alan, o Luiz até explicou, né? Explicou bem, e do porquê a Adelaide escolheu esse tipo de prova. E todos sabemos que o Alan é um profissional que estuda a mente humana, o psiquismo. Ele até brincou com a gente que na próxima encarnação ele quer ser um psiquiatra. Agora ele é psicanalista, né? Então, e aí, Alan, eu pergunto assim. O que se passa no íntimo do espírito? Qual o mecanismo intrínseco, transformador da dor, seja ela física ou moral? O que ocorre no íntimo que a dor consegue trazer luz ao espírito que está encarnado? Né? Por que que a dor é necessária, Alan? Eu costumo falar, Geraldo, que a dor ela anda de mãos dadas com o amor. Quando a gente se afasta do amor, a dor nos traz de volta para o amor. Ela é a companheira que nos caminha diretamente para o amor. Quando você me pergunta, essa semana eu estava fazendo uma palestra sobre aquelas três palavrinhas que a gente encontra lá no céu e inferno, né? Que a forma de transformar uma dificuldade lá, o arrependimento, a expiação e a reparação. E eu estava fazendo uma palestra em cima disso aí. Essa semana eu estava falando sobre isso. E ao falar sobre isso, eu lembrei da resposta à pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. Ela vem dentro de um contexto, essa pergunta, ele vem... justamente discutindo essa passagem do arrependimento, expiação e reparação, né? Falando dos sofrimentos, perguntando se espíritos nunca se arrependem e tal. E aí, na pergunta 1009, ele faz assim a pergunta, ó, assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Essa resposta é uma das respostas mais longas do Livro dos Espíritos, se não for a mais longa. E nesta resposta, nós vamos encontrar quatro personalidades: Santo Agostinho, Lamennais, Platão, Paulo, apóstolo, respondendo essa pergunta. É difícil Kardec colocar quatro respostas, né? Quatro comentários a uma mesma pergunta. Ele sempre fazia uma seleção e colocava a mais, vamos falar assim, a mais pertinente. Nesse caso, ele não separa, ele coloca as quatro. Tamanha é a profundidade dessas quatro respostas. Então, assim, eu deixo como lição de casa para vocês ir no Livro dos Espíritos, ler. Eu leria umas 5, 6 perguntas antes da 1009 para ter o contexto de chegar na 1009 e a 1009 com todas as respostas. Existe uma resposta em especial de Paulo, o apóstolo, e ela vem de encontro à pergunta que você fez, Geraldo. Porque Paulo, ele fala da seguinte maneira: quem é com efeito ocupado? Né? Essa pergunta é importante, porque a gente se sente culpado quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez. Né? Então, quem é, na realidade, esse culpado, segundo a Paulo? Né? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. E qual que é o objetivo da criação? Consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, por Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus é o modelo de harmonia. Jesus é o modelo que nos traz de volta a esse processo. E daí, Paulo resolve responder assim, ó, que é o castigo? Porque você fez uma pergunta para mim que eu acho que tem gente muito melhor do que eu, né, para responder. Então, eu vou ler aqui, ó, o que Paulo fala. O castigo seria a consequência natural, olha que interessante isso, derivada desse falso movimento. Então, quando a alma pratica um falso movimento, a consequência natural é esse tal de castigo, que é o quê? Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão. Aguilhão era o que os carros de boi antigamente usavam para cutucar o boi quando o boi enroscava. Era um pedaço de ferro pontudo. Então, o castigo é o aguilhão, né, que estimula a alma pela amargura, pela dor, se a gente preferir falar, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. Né? E ele continua falando assim, o castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Olha que interessante isso. Querer um castigo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então, quando você, Geraldo, me pergunta por que a dor é necessária, a dor é necessária para nos desgostar de uma deformação que criamos em nossa alma por um falso movimento que praticamos. Veja que a palavra falso é muito importante, porque não é um movimento que ele chama de perverso, não é uma pessoa que buscou o mal. Não, ele está fazendo mal, está praticando mal, porque ele está num caminho falso, um caminho enganado. Ele não está na luz da harmonia celestial. Ele está deformado na sua alma. Então, para reconfigurar a alma, para reconstruir esse amor nesse coração, para trazer ele de volta para a harmonia, para o caminho do amor, é necessária a dor, como um aguilhão, como um cutucão que dá para despertá-lo, para voltar para esse caminho do belo e do bem. Né, Luiz? Por isso que Jesus disse, eles não sabem o que fazem. Exatamente. Na palestra que eu falo sobre isso, é isso. Ele ainda fala, né? Perdoe-os, Deus, né? Perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Eles estão num falso movimento da alma. Eles não são maus. Só que eles estão aprendendo ainda o que é o amor. Para isso, eles vão ter que conviver com a dor. A dor que vai dar de arrependimento depois do que eles fizeram comigo. Não tem problema. Aí, Geraldo, quando a nossa reação, que deve ser de misericórdia, entendimento, ela é de raiva, aí mostra que nós também precisamos trabalhar nosso íntimo para poder seguir à frente. Muito bom, muito bom. E aí a história segue. E lendo o texto aqui da Adelaide Marguerite Gosset, a gente entende que o espírito tem sua memória preservada nos arquivos da consciência espiritual. Então, olhem bem, o espírito tem sua memória preservada nos arquivos da consciência espiritual. Eu pergunto ao Luiz, porque a Adelaide, ela pediu para vir nessas condições. Então, fala assim, Luiz, e ela veio e desempenhou bem a missão. Uma amadurecida decisão, tomada antes de reencarnar, carrega consigo lembranças mais vivas das decisões na próxima experiência. Por exemplo, assim, o indivíduo amadureceu e falou, não, eu preciso tomar essa atitude. Isso é uma coisa que marca ele de tal forma que ele constantemente lembra na vida, na próxima vida ou não? Ô Geraldo, a gente tem um computador que ele tem lá dentro um hard disk, né? E a gente tem aquilo que está acontecendo agora. A gente vê no relato dos espíritos, quando estão desencarnando, todos eles relatam que tem assim uma reprise de tudo que aconteceu na encarnação presente. Em sequência, né, de fatos, todos relatam que vem isso assim numa velocidade muito grande. O que você interpreta sobre isso? Quando nós queremos gravar alguma coisa no disco rígido, a gente bota lá o salve, né? Backup. Então, quando isso está sendo gravado no disco rígido, passa todo ele pelo nosso cérebro material, como se fosse uma sequência natural. Quer dizer, ele está sendo deletado do nosso cérebro material que está desencarnando, que está acabando, está morrendo, e vai para o disco rígido. Então, durante a existência, esse disco rígido está constantemente à nossa disposição. Quando nós recorremos a ele. Então, cada instante que a nossa encarnação toma um rumo, nós temos esse contato direto com o disco rígido, nos mostrando dos nossos propósitos. Então, está tudo ali nos dando suporte. Você veja, quando a gente fala de caráter, nada mais a gente está lembrando de tudo aquilo que nós desenvolvemos e que está assimilado no disco rígido. Nós demonstramos aqui nessa encarnação o nosso caráter, que não foi praticamente desenvolvido nada praticamente nessa encarnação, mas ele se manifesta como está registrado no disco rígido. Então nós, se nós imaginássemos, se nós desenvolvêssemos a capacidade de acessar esse disco rígido de forma muito mais frequente, a gente teria assim uma capacidade imensa de aproveitar a nossa encarnação. Eu ontem postei no meu Twitter lá uma frase muito interessante que ela diz exatamente isso. Antes de a gente fazer uma prece, é necessário que a gente reflita, que a gente medite, que a gente se prepare para esse contato, colocando a nossa mente material de forma que ela se acerene, que ela possa receber as impressões que a prece vai nos propiciar. Então não é assim na hora do desespero, você vê, as pessoas quando fazem prece na hora do desespero, dizem assim: "Ah, eu rezo, rezo, não acontece nada". Por quê? Porque não estabeleceu sintonia. Então nós precisamos de novo, né? A gente quase não fala nisso aqui, mas nós precisamos estudar, estudar a doutrina espírita para aprender esses mecanismos, e estudar o Evangelho de Jesus para aprendermos as leis morais que regem a humanidade. É isso aí, Geraldo. E é interessante que todos nós trazemos traços e sinais de quem somos, seja das personalidades que tivemos em outras vidas, das profissões, das atividades. Se nós olharmos as pessoas, elas estão dando sinais de quem são. Isso é muito interessante. E aí eu pergunto ao Alan agora, Alan, o Luiz explicou, né, como funciona esse acesso ao disco rígido aí, que todos nós deveríamos buscar através de alguns mecanismos. Se esse disco rígido está marcado com todas essas informações, por que que a maioria dos espíritos encarnados não tem ou tem pouca lembrança dessas decisões tomadas no mundo espiritual? Porque assim como nós tomamos decisões, todos tomaram decisões. Todos falaram assim: não, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Por que que a maioria ou muita gente age como se nada lembrasse desses compromissos assumidos? Aí vem a frase que eu sempre falo: porque distraído vai vivendo. Quando a gente se conecta, né, quando a gente se conecta com a nossa vida, a gente não vai ver só traços do que nós vamos ver certezas do que nós somos. As nossas tendências vão ficar muito claras em nós, né? Todas as filosofias, todas as doutrinas espiritualistas, elas nos convocam a um autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque através da análise daquilo que eu sou, eu vou perceber os traços de comportamento do que eu fui em outras encarnações. E a partir desta análise, desse autoconhecimento, a partir destas oportunidades de conhecer quem eu sou na vida, nessa encarnação, eu vou perceber quem eu sou como espírito imortal, quem eu sou na minha formação psíquica, quais são os meus arrastamentos que eu tenho, que me puxam nos padrões de antigamente, que me levam tanto a repetir padrões negativos e tudo mais, quanto eu vou lembrar também daquelas qualidades, daquelas características que me evocam a padrões que eu bem desenvolvi. Então, tem horas que eu percebo na vida que eu estou fazendo algo que eu sei, que eu conheço, que eu gosto, que eu faço bem. Como tem horas na vida que eu percebo que tem coisas que eu faço que eu tenho dificuldade com aquilo, que aquilo me incomoda às vezes até fazer. E por quê? Porque claramente a gente percebe que o padrão que eu desenvolvi foi naquilo que eu gosto e naquilo que eu sei. E o padrão que eu não desenvolvi está aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não sei. Então a gente tem que aprender a encarar as dificuldades da nossa vida como ferramentas de transformação. Então, quando eu olho para o meu comportamento, né? E graças a Deus, né? A gente não lembra de decisão tomada e nem do que nós fizemos no passado. Porque se a gente tivesse essa lembrança clara, primeiro que seria... A gente não dava conta de encarar a vida, não. A gente ia cruzar com muita gente no caminho que você ia falar assim, meu Deus do céu, esse aí eu matei. Aí você ia ver o outro e falar assim, esse aí me matou. Então, graças a Deus, a gente não lembra, graças a Deus. E, ao mesmo tempo, se nós nos percebermos no mundo, se a gente passar pelo processo de autotransformação, de autoconhecimento, nós vamos, só por isso, perceber aquilo que nós temos que fazer nessa encarnação. Então, não era Paulo que falava, Luiz, aquilo que eu gosto, eu aquilo faço? Aquilo que eu quero, eu não faço. Quero, aquilo que eu não quero, eu faço. Porque exatamente ele já tinha olha, chegado Alan, naquela... Olha, Alan, você tá bom de transmissão de pensamento. Eu estava pensando aqui em botar o dedinho para falar. Não, mas apareceu na testa aí, eu tava lendo. Ah, tá, é isso aí. Opa! Então, e é isso aí. Aquilo que você esperneia nessa vida, aquilo que te incomoda nessa vida, é onde você tem que mais desenvolver. Não é por isso que você só vai fazer isso que você não gosta. Não é nesse sentido que Paulo diz. Ele fala assim, ó, preste atenção naquilo que você não gosta, naquilo que te incomoda, porque ali está a necessidade sua de evolução. Da mesma forma que você pode prestar atenção naquilo que você gosta e tudo mais, porque ali é a hora que você toma um fôlego na vida, né? E aí você segue a jornada. Oi, Luiz. Alan, é só olhar para os parentes da gente. Aqueles parentes que você gosta, você quer estar sempre com eles. Claro. Existem aqueles que você quer distância. É? Nossa, são as simpatias. É isso aí. Mas aí, meus amigos, eu gosto sempre de citar aquela descrição da irmã Cipriana no livro No Mundo Maior, em que o André Luiz a descreve como, do ponto de vista de vestimenta, muito simples, mas ele irradiava uma luz muito grande, uma bondade muito grande, e ele cita que a irmã Cipriana tinha o amor que transforma. Então eu pergunto ao Luiz, o que a prática da piedade e da benemerência promove no psiquismo do espírito que pratica o bem? Por que fazer o bem faz bem? Oh, Geraldo, remetendo as pessoas à leitura do texto, né? A gente observa que esse espírito ele faz uma declaração que trai, né? Trai a sua todo o seu conteúdo. Esse espírito, na realidade, ele tinha ojeriza pela necessidade, pelo maltratar o ser humano. Ele não gostava de ver, ele não gostava de ver o sofrimento. Ele declara a esse espírito uma coisa que denota uma certa falta de misericórdia. Você observa que todos os espíritos elevados, eles almejam o crescimento, a evolução, mas eles não se desapegam dos mundos de provas e expiações para auxiliar aqueles que estão na retaguarda. E esse espírito, você observa que ele faz uma declaração que ele está fazendo isso tudo porque ele quer ir para um planeta que não tenha sofrimento. Entendeu? Então, isso denota que esse espírito, quanto à questão, por exemplo, de misericórdia, ainda precisa trabalhar muito, né? A gente vê quantos espíritos que não quiseram se afastar do orbe terrestre, exatamente porque o trabalho deles aqui se faz muito necessário. Então, isso é muito interessante. Esse exemplo foi muito interessante, porque ele mostra que todos nós progredimos. Eu gosto muito daquele capítulo, daquele americano que fala sobre as 10 inteligências. A gente, às vezes, se desenvolve na inteligência espiritual, na inteligência de espaço, na inteligência emocional, mas nós temos que desenvolver em todas as inteligências. E esse espírito, ele vai ter que retornar ainda depois de muito, né, ouvir no plano espiritual sobre essa sua necessidade para desenvolver a misericórdia. Ele agora que aprendeu a fazer isso, agora está na hora de servir de exemplo. É isso aí, Geraldo. E é interessante que Kardec, ao descrever a Adelaide Marguerite Bosset, a descreve como uma pessoa muito humilde, né? Muito simples. E a gente se utiliza dessa palavra muitas vezes no dia a dia, mas às vezes não reflete na definição. Então eu pergunto ao Alain, o que é a humildade? E por que é difícil exemplificar a humildade no dia a dia, Alain? Vou começar de trás para frente. É difícil de exemplificar a humildade porque o humilde você nem percebe. A pessoa verdadeiramente humilde, ela passa despercebida no mundo. Você não consegue nem exemplificar por isso, que você não repara muito. Nós somos frutos de uma criação greco-romana. Nessa criação greco-romana, nossa educação é feita para ser o melhor, ser o primeiro, ser o perfeito, ser aquele que chega na frente. O humilde, ele é tido como incompetente até, ele é tido como um fraco, né? Então, ser humilde na sociedade educada dentro de um processo greco-romano é ser fraco. E isso não cabia, porque lembra que para ter as glórias em Esparta, você tinha que ser o maior dos guerreiros. Para ter a glória na Grécia, você tinha que ser um dos maiores intelectuais. Tanto é que na Grécia, a criança que nascia com defeito era morta. Eles não deixavam uma criança com defeito físico desenvolver. Por quê? Porque ela teria limitações para competir com os outros, e isso seria uma vergonha para a família, né? Então, eles preferiam eliminar antes que aquilo acontecesse. Hoje em dia, a gente vê algumas tentativas de volta a isso quando estão querendo eliminar fetos mal desenvolvidos antes do nascimento. É uma volta a esses gregos reencarnados querendo fazer de novo o que eles faziam lá atrás, né? O que que a gente vai fazer? Mas a humildade, realmente, ela não nos deixa muitos exemplos. Normalmente, o exemplo do humilde fica depois da morte. Durante a vida, a gente não consegue falar muito dele. Mas eu gosto muito da explicação do budismo, né? Sobre a humildade. Uma certa vez eu fui fazer uma palestra sobre humildade e a gente tem que ler bastante, né? Por quê? Porque é uma característica que a gente percebe distante da gente. Então, a gente tem que beber das fontes da onde se fala da humildade. E eu lembro muito bem desse meu estudo que o budismo ele fala que... Eu gostei muito disso, eu fiquei com isso na cabeça. Que a humildade é a consciência que se tem do caminho a levar para se libertar do sofrimento. Olha que interessante. Eu tenho uma consciência que eu tenho que traçar aquele caminho, porque só através de eu trilhar aquele caminho que eu vou me livrar do sofrimento. Se nós acabamos de falar, eu lembrei muito dessa frase, porque junta com as primeiras perguntas, né? Junta com os primeiros comentários. Se eu quero me livrar do sofrimento, que eu consiga passar nessa encarnação com sabedoria as provas que eu tenho que viver nessa vida. Que eu consiga encarar estas provas e essas... Encarar não é ser passivo, é ser ativo sobre aquilo que você vai passar, mas ser ativo de forma humilde, permitindo que esse comportamento seja possível, seja necessário para a nossa evolução. Então, eu desenvolvo a humildade para encarar a minha dor e eu, quando encaro a dor de forma humilde, eu evoluo. Né, Luiz? Você queria falar alguma coisa? O exemplo que Jesus deu no lava-pés, né? Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então, Jesus, nesse exemplo, ele mostrou tudo. A gente percebe a humildade no nosso planeta quando ela é praticada por alguém grande. Entendeu? Porque, normalmente, os pequenos praticam isso de forma constante. Mas a gente confunde com condição social. Ô Luiz, você lembrou de uma coisa boa, cara, porque às vezes a gente dá mais valor para uma humildade de um poderoso do que para a humildade do dia a dia das pessoas mais simples, né? E o humilde poderoso ser humilde, ele não faz mais do que a obrigação do que o pequeno ser humilde. É uma obrigação nossa na vida, né? E que chama a nossa atenção por causa do contraste. Do contraste. Sim. A gente não esperava dele a humildade. Mas daí, ele é humilde. Mas será que ele é humilde sempre? Então, assim, a gente tem aquela capacidade de analisar, de julgar, né? Mas eu sempre tento pensar na humildade em mim, né? O que eu preciso fazer para desenvolver a humildade em mim. E não tentar julgar a humildade ou não no outro, né? Porque, por exemplo, a gente está aqui hoje fazendo uma live, está aqui ao vivo pelo YouTube, né? Nós estamos tentando levar um conhecimento de espiritismo. Mas não é porque a gente é vaidoso que a gente está aqui. A gente está usando o recurso do vídeo, porque o recurso do estúdio que a gente usava, por conta do Covid, nos fechou essa possibilidade. Logo, a gente vai juntar os dois. Só que, por um outro lado, a convivência e a troca que nós estamos tendo através do vídeo é fantástica. É muito legal. Seria legal todo mundo que pergunta poder aparecer no vídeo, mas assim, esse recurso ainda não é possível no momento. Mas, veja que a quem mais aparece, mais também será cobrado. A chance de errar nossa é muito maior do que do outro que não está aqui no vídeo. Então, a humildade é um processo a ser desenvolvido apesar da função que você tenha, apesar da posição que você esteja. Muito bem, e dando sequência, o Kardec evoca o espírito da Adelaide Marguerite Gosset, e ele faz até um elogio a ela, e o Kardec fala assim: o espírito incorporado na médium, Kardec fala, esperamos que tanta abnegação tenha recebido a sua recompensa. E o espírito incorporado na médium diz ao Kardec, Sim, Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Aí eu faço a colocação. A percepção de Deus é muito natural para alguns espíritos. Eles falam de Deus de maneira clara e objetiva. Então, feita essa consideração, eu faço uma pergunta ao Luiz. Você vê que a Adelaide fala, não, Deus foi misericordioso. Eu pergunto ao Luiz, por que os físicos e os cientistas da atualidade, com tecnologias avançadíssimas, não conseguem provar a existência de Deus? Ô, Geraldo, vamos comparar a ciência e o espiritismo, né? Você sabe que a massa do universo seria equivalente a 100. O materialismo nessa massa do universo representa 5%. As coisas espirituais representam 95%. Então, sobre a ótica do materialismo, que ela usa ferramentas materiais, ela só sabe que esses 95% ela não sabe o que que é. Mas ela não sabe o que é. Nós espíritas ou espiritualistas, nós convivemos com isso. Se a gente falar do fluido cósmico universal, você sabe, você tem consciência que participa de 100% da matéria. Agora, se encontra em diversos estágios. Enquanto a ciência não desenvolver novas ferramentas para medir a massa do universo, esse vai ser o conceito dela. Porque a ciência não tem isso que a gente acabou de falar, que é a humildade de dizer assim: olha, com os elementos materiais que nós dispomos e que a nossa ciência se utiliza para quantificar as coisas, nós não temos elementos de explicar o que é Deus. Mas existem certos aspectos da existência que a teoria sobre a existência de Deus deveria ser a mais aceitável. Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação explica tudo na natureza. Agora, a vida única não explica por que existe tanta diversidade de riqueza, de sofrimento. Então, quando a ciência desenvolver essa capacidade, ela vai mudar o foco da sua colocação. E é uma coisa tão interessante que todos os cientistas que detectaram isso, e é uma quantidade enorme, eles não puderam fazê-lo enquanto estavam na ciência. Eles tiveram que se tornar espíritas para serem ouvidos. Então, por enquanto, eu acho que nós temos que estar com a consciência tranquila, que nós estamos com 95% do que a própria ciência já provou. E eles vão ter que desenvolver ainda muita coisa. Agora, a filosofia sempre caminhou à frente da ciência. Porque a ciência, nós temos que concordar que ela cabe a tarefa mais difícil. Provar com as ferramentas que tem. E as ferramentas que tem não consegue provar. É isso aí, Geraldo. É interessante a sua resposta, Luiz, porque eu já disse aqui em outros programas, eu estou lendo um livro chamado A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser, que ele é um cientista brasileiro que mora nos Estados Unidos. E ele é muito interessante nos textos, falando, ele fala da crença em Deus, mas ele fala que a ciência não encontrou ainda. Mas ele fala de maneira respeitosa, ele não fala de maneira pejorativa, ele fala de maneira respeitosa. Ele até tenta admitir. E assim, até onde eu cheguei no livro, humildemente, a percepção que eu tive é que os modelos utilizados um dia chegarão a Deus, mas ainda estão muito longe, porque o foco está dirigido só para um lugar e esquece de botar esse foco para outros lugares. Mas muito bem, Alan. Vou fazer uma pergunta que eu gosto de provocar o Alan. Fazer uma pergunta assim. Que eu estou lendo esse livro e é muito interessante. Eu faço isso com a intenção de todos nós aprendermos, né? A crença em Deus é uma necessidade do psiquismo humano? Quer dizer, esse Deus foi criado porque faz bem a gente crer nele? Ou, como afirmam alguns estudiosos, né? Ou Deus se constitui numa realidade divina e superior que o homem ainda não conseguiu decifrar? Então, Geraldo, essa pergunta é muito interessante, meu amigo. É uma pergunta realmente muito profunda, inclusive, né? A gente precisa respeitar muito essa questão quando a gente fala em crença em Deus, né? Porque crença, a palavra crença é eu acreditar em alguma coisa sem poder provar. Então, eu acredito antes de conseguir provar. Até, por sinal, o Luiz acabou de comentar que a filosofia vem antes da religião, da ciência, no seguinte sentido, né? Porque a filosofia, ela pergunta, ela questiona, mas ela não responde. Aí cabe à ciência responder o que a filosofia indagou. Então, realmente, a pergunta vem sempre antes da resposta, né? Eu vou lá e eu falo, como será que essa história dessa crença em Deus, né? Será que Deus existe? Então, eu filosoficamente eu posso fazer essa pergunta. Conjectura, e vai caber à ciência responder. Eu lembro que eu coordenava um estudo de um monte de doutores, né, em várias doutores que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu coordenava com eles um estudo de espiritismo. E eu não sou doutor, né? Eles todos doutores e eu não. E eles ficavam me colocando sempre na parede, sabe? Não, Alan, mas prove isso aí que você está falando. Não, mas prove isso que você está falando. Aí chegou um momento que eu falei assim, ó, parou. Né? Eu respondi desse jeito, falei, parou. Eu sou filósofo. A minha posição é perguntar. Vocês são cientistas, a de vocês é provar. Então, eu acredito que é dessa forma. Se vocês não acreditam, prove que eu esteja errado. Né? Então, aí começou a inverter, né? Falou assim, você tem prova disso? Falei, não, vá pesquisar. Vá procurar prova. Agora, eu tenho a crença nisso. Eu tenho a certeza convicta de que é dessa forma. Por quê? Porque no meu racional, do meu estudo espiritualista, da minha vida e das minhas intuições, as conclusões que eu cheguei foi que não tem outra explicação além da existência de um Deus. Certo, Luiz? Você ia falar. Até porque a tua referência é muito clara com relação a isso. Bem-aventurado aos que não viram e creram. Isso, eu acredito. Se você não acredita, não tem problema. Kardec, ele deixava claro para a gente. Na dúvida, fique com a ciência. Por quê? Porque ele sabe que a pressa para a nossa evolução é desnecessária. Ela vai acontecer fatalmente. Eu quero ou não, eu vou evoluir. Eu vou desenvolver alguns mais rápido, outros mais lentamente, mas todos nós somos fadados à evolução psíquica. Somos fadados à evolução psicológica. É um processo que não tem jeito. Então, se eu não creio, e aqui já tentando fechar a sua pergunta, né? Eu acredito que sim, para alguns seres a crença em Deus é necessidade do psiquismo humano. Por quê? Porque ainda a gente não consegue provar de forma, dentro dos modelos cartesianos da ciência hoje, a existência de Deus. Mas, racionalmente, analisando, porque a nossa fé espírita é raciocinada, não tem uma explicação melhor do que a existência de um ser soberano. Se um dia alguém me explicar algo que racionalmente eu acredite diferente disso, eu não vou ter problema em mudar a minha direção. Só que vai ter que ter um argumento mas muito bom e muito melhor, porque até hoje tudo caminha nesse entendimento para mim do estudo da minha vida inteira, né? Então, como pensar num outro rumo, né? Como achar um novo caminho? Como encontrar essa nova realidade que não seja a realidade da existência de Deus? Então, para mim, Deus é real. Eu não tenho crença, eu tenho convicção, é diferente. Existe Deus. Para mim. Agora, pode ser que para muitos ainda não exista, e pode ser que para muitos ele precisa provar que exista. Só que enquanto eles ficam nessa luta, eles estão deixando de viver essa conexão maravilhosa com Deus que nos inspira, que nos ilumina e nos orienta cada minuto da nossa vida. Alan, então crença é diferente de convicção. Crença é diferente de convicção. Eu acredito sem ter nenhuma prova. Eu tenho crença. Quando eu tenho convicção, ah, tira da minha cabeça, meu amigo Geraldo. Eu sou convicto naquilo. Eu tenho racionalmente argumentos que provem aquilo. E detalhe, eu não tenho a pretensão de querer provar para ninguém a minha convicção na existência de Deus. Eu vivo essa convicção. Hoje existe estrada para tudo quanto é lado do Brasil. Agora, graças aos bandeirantes. Que acreditaram, vieram, Que começou lá quebraram, atrás. morreram, né? É verdade. Muito bem. Para a gente finalizar aqui, que está 10 horas e 56, eu coloquei assim: ao ler o livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz, observamos que na vida espiritual existem centros especializados na organização e programação das reencarnações. Lá no mundo espiritual, são institutos sérios onde trabalham mentes iluminadas por uma razão maior, verdadeiros cientistas da vida após a morte. Muito bem, então, são institutos sérios que planejam, avaliam todo o detalhamento de próximas reencarnações. Eu fiz essa introdução porque no texto, a Adelaide Marguerite Gosset, ela fala assim: me adiantava lentamente e por isso pedi para voltar em condições mesquinhas. Quer dizer, a sensação que dá é que ela chegou a algum orientador, alguns orientadores, e falou: olha, eu queria voltar numa situação bem pobre, bem mesquinha. Então, a pergunta que eu faço: como que essa colocação é vista por esses grandes luminares da vida espiritual? Só esse pedido é o suficiente para ela vir num envolvimento tão grande na próxima encarnação, Luiz? Ô, Geraldo, a gente pedir não dói, né? A gente pode pedir o que quiser. Agora, principalmente os espíritos levam em conta se a gente tem condições de cumprir, né? Então você vê que a própria fato de ela falar que demorou um bom tempo lá no plano espiritual para se preparar para isso, os espíritos devem ter imposto condições. Olha, você quer isso, mas vai precisar realmente se preparar, vai precisar, né, investir muito para que você não falhe. E outro ponto, né? Ela, depois que desencarnou, ela relata aí no conto, para remeter o pessoal para ler a história, né? Porque é muito interessante. Ela também almeja ficar num mundo que não tenha sofrimento, ela não gosta de ver essas coisas. E, naturalmente, depois que ela voltou pensando que tivesse lavado a égua, ela chegou à conclusão que olha, minha filha, você imaginou isso, não estava. Você tinha muita coisa para fazer, era muito duro falar naquela hora para você, mas você ainda não vai poder fazer por causa disso, por causa daquilo. Você tem que pensar no seu próximo, né? Aí eles tiveram que fazer um trabalho de convencimento para que ela começasse a despertar a misericórdia por aqueles que vêm na retaguarda. É isso aí. Muito bom, Luiz. E aí eu já emendo uma pergunta, que ela fala que ela gostaria de ir a mundos onde não tivesse esse tipo de situação que ela viveu aqui. Eu pergunto ao Alan, como última pergunta, Alan, nós aqui, nós três e todos esses que estão nos ouvindo, sempre reencarnamos na Terra ou eventualmente pode ocorrer intercâmbio espiritual entre os mundos? Por exemplo, pode ser que um filho meu seja de um outro lugar? Pode ser que o Alan amanhã possa reencarnar no outro planeta? Pode ser que o Luiz vá? Enfim, existe esse intercâmbio ou estamos destinados sempre a reencarnar na Terra? Não, existe esse intercâmbio, mas é muito raro, né? No nível evolutivo que nós estamos, praticamente a gente vai ficando por aqui mesmo, né? É um processo natural da reencarnação aqui, até porque a maior necessidade evolutiva está em nos desvencilhar dos maus, os males que fizemos no passado. E foram para pessoas que estão reencarnando aqui juntos. Então, por que que eu me tirar daqui, né? Só se eu fosse o supra-sumo do bem e falar assim, ó, ali você não vai aprender mais nada, você não tem mais... Por exemplo, existe a palavra que é, eu sou um redimido, um espírito redimido é que eu eliminei todo o mal do meu espírito. Eu não preciso mais reencarnar na Terra. Existem alguns casos que a gente encontra na obra de André Luiz, de Emmanuel, né? Espíritos que não precisariam mais encarnar na Terra no atual estágio evolutivo que ela está. Por quê? Porque tinha redimido, tinha eliminado todo o mal do seu ser. Então, mas ainda assim, alguns desses espíritos resolvem reencarnar aqui para puxar a encarnação de alguns, para exemplificar como missionário outras coisas, porque eles já têm condições de mostrar que é mais ou menos assim, ó, a gente já acabou a faculdade, a gente voltaria a estudar lá na quinta série do primário, né? Imagina só, a gente volta lá na quinta série, mas já acabamos a faculdade. Então a gente chega para aqueles garotinhos, aquelas garotinhas ali que estão ali naquela fase da vida, e a gente vai inspirar elas, assim, ó, viu, olha, tem que estudar, porque se você estudar, sabe onde você vai chegar? Sabe o que você pode fazer? Né? Olha, essa matéria é bacana. Nossa, você não sabe fazer mínimo múltiplo como eu vou ensinar para você, tem uma mãe aqui e tal. Então, essa é a missão do espírito muito evoluído. Agora, ele pode ir para um outro planeta? Pode. A gente pode ir para outro planeta? Pode. Mas aí já não depende muito da nossa vontade. É mais uma necessidade de uma programação espiritual que está um pouco acima, para falar um pouco, para não falar muito, da nossa capacidade de escolha. A gente não está dando muita conta... Muita humildade. A gente não está dando... Não tem quase escolha do país que nasce, da cidade que nasce, do lugar que nasce. A gente tem pouca escolha ainda. Então, calma. Mudar de mundo é para outros. Muito bem, meus amigos. 11 horas e 2 minutos. Chegamos a 1h30. E eu peço ao Luiz que fale as suas últimas palavras. Luiz. Amanhã eu estarei em Santa Bárbara do Oeste, na primeira palestra ao vivo, né, que eu vou voltar a realizar, que o Centro Espírita Caminho do Progresso está iniciando a palestra ao vivo. Então, aqueles que nos ouvem e que quiserem aparecer, você vai lá para pegar o teu livro, né, Geraldo? Isso. Que horas isso. Começa? Começa às 8 horas. Roda o Evangelho. E no dia 26 eu estarei fazendo uma live com Florianópolis, né? E aí vamos divulgar também o nosso programa para aquelas regiões, tá bom? Mas nós vamos anunciar aí no nosso Facebook para que as pessoas possam nos acompanhar. Ontem a União Espírita fez também uma palestra ao vivo, no horário da tarde. Ela está fazendo a palestra ao vivo e fazendo a live. Quer dizer, a coisa já abrange um número maior de pessoas, né? Então, bom final de semana a todos, que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado por essa oportunidade que Deus me concedeu. Muito bom. Alan, suas últimas palavras, Alan. Olha, eu quero agradecer. Hoje tivemos, em alguns momentos, mais de 85 pessoas aqui com a gente, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, é só um motivo de agradecimento por compartilhar conosco esse tempo. E hoje eu percebi que não encontrei, pelo menos não percebi, perguntas. Então, ou a gente estava explicando muito bem, O pessoal estava ali tranquilo, sem questionar muita coisa, mas perguntem. Essa interação é muito gostosa com todos vocês. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem. Foi muito bom a conversa com vocês, é sempre muito agradável para mim, para todos que estão ouvindo, e existe um retorno de todos eles e que eles estão gostando desse modelo de trabalho. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de